Tarde, TAP 3628, acione identificação, autorizado por OID TAP. Até TAP desça para o nível 050, após prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 10104. Autorizado, frequência livre, Juliette Índia Zulu. Fono 98, 6321. Corredor forte após Interlagos, Hotel Oscar Zulu. Ajusta no 0, no 4, bom voo, Charlie Alfa Tango. Fono 925, muito boa tarde, quanto para a cópia Brasil? Coluna 925 está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída gole, com transição off-field. Controle em 1, 9, 8, transponder 5132, coluna 925. 360 para Brasília, a Pesulu 17, decola da 10 com curva direita, saída gole, off-field. 198, controle de saída, confirme, não pode. 5132, né? 5132, esse é o voo no 925. Voo no 925, cotejamento correto, ajuste 10 no 4. Informação ativa em curso aí, uniforme, chama para puxa e acionamento. Sim, tomara. Salvador, até 3217, com 161 a bordo, alterna Guarulhos, 2 horas e 30, taxa 3217. Copiado Guarulhos, 2 horas e 31, 61 de PLB, tá 3217, livre táxi até o ponto espera da pista 10. Ponto espera, torre em 1 no 8, decimal 6, boa noite, bom voo. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Vitor de Juliette, autorizado Daniel Monteiro. Charlie Alfa Tango avistado, autorizado decolagem com proa do corredor Axé, frequência do controle e após 19.8. É, só confirmando, né? Só o corredor Axé ou a buraquinha que eu estou indo para a Rota? Ah, desculpa, pode prosseguir então, dá presente com proa Nordeste, ok? Dá presente proa Nordeste, guardando transferência. Está autorizado então o cruzamento do Eixo da 10? Tá, FIA. Para 3217, autorizando a linha, botei pista no zero. Juliette, autorizado a linha, autorizado a decolagem, confirmando da pista no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 9, Júlia. Só? Controle 1, 9, 8. 1, 9, 8, Charlie Alfa Tango. Lima Mike Fox, atento ao helicóptero Bravo 06. Prosseguindo para sobrevoo Interlagos, prossiga visual ré forte após ré Interlagos. Lima, Mike Fox. Forte Interlagos, vai estar autorizado, decolagem pista 1 0, vento 1 no 0 graus, 1 2 nós. Decolagem 0, 3 2 1 9. E 7, decolado aos 47, controle 19, decimal 8. 19, decimal 8, grato, Júlio. 395 na ILS. 1395, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 186. Fundo 395, complete a aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 110 graus, fundo 2 nós, ajuste no 0 no 4. Sim, tchau, 395. Paulo Salvador, boa tarde, 5219, 110 para a Libera. Muito boa tarde, 5219, abaixo meu atendimento, por favor. Rumo oposto, mantendo 500 pés, um tipo é um Bravo 06, o outro Robson 44, o Charlie Alfa Tango, esteja atento aos mesmos. Ah, é, tá ciente da 09, senhor. Bom, 395, pista livre autorizado, pouso. Ciente na 395, livre pouso. Boa tarde, TAM 3217, contato radar. Suba para o nível 360, cruzar 2000 pés pro de Leda. 2000 pés, direto Leda, 360, muito obrigado. Oscar Bravo, controle. O Charlie Serra, está aprovado para Serra, 90 Serra Tango. Nível 080, até 40 milhas, onde cancela e prossegue nível 085. Decola da pista 17, com curva esquerda, na saída Momo, até a posição alvo e após direto. Controle em 119.8, transponder 5147. Papá Romeu, Charlie Serra. Mike Fox, esteja atento ao helicóptero decolar de Salvador, um esquilo com rumo oposto, mantendo 500 pés. O Lima, Mike Fox. Afirmativo, tá atento do Bravo igual Lima, Mike Fox, vai ficar atento. Hotel Oscar Zulu, esteja atento, helicóptero na linha do litoral, mantendo 500 pés, rumo oposto, um esquilo. Hotel Oscar Zulu. Então, para facilitar, estou mantendo a linha do litoral à minha esquerda. É o Sábio Alfa Tango. Boa noite, para com fim. Muito boa tarde, o Web 5729, com fim, espero, aguarde um minuto para atendimento. Guardando, obrigado. Tan 3622, o senhor libera a velocidade em TAP de 220, manter 250 até a próxima duna? Afirmativo, Tan 3628, velocidade a critério. Agora, obrigado, senhor. O Xanema é 321, chama o centro. Recife 128, decimal 8. Alterno 126, decimal 0. Ok, 128, 260, 63, bom, controle em 119, decimal 8. Transponder 5135, voo 1755. Ok, 360, decimal 8. Bola da 10. Cotejamento correto, gol no 755, ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso e uniforme, chama para puxa e estacionamento. Então, uniforme, Manaus 9, 755. De Interlagos, possibilidade de manter a linha do litoral para ingresso por buraquinho? Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, gol no 395. 35219, pronto para cópia. Vitória da Conquista está aprovado nível 200, decola da pista 10 com curva direita, na saída gole até a posição Eval e após direto. Controle em 119.8, transponder 5141, trip 5219. Autorizado, Vitória da Conquista, 200, decola da pista 10, 5219, cotejamento correto, ajuste no 014, informação antiga em curso é uniforme, chama para pouso e estacionamento. Foi no 013, pronto para cópia. Prossiga no 013. Foi no 013, está aprovado para Congonhas, nível 360, decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da AEL até a posição Leda. Após, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, India, Delta, Eco. Unitercept aeroviante, Zulu 16, e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1.9.8, transponder 5142, voo no 013. Gente, 3x0, Congonhas autorizado. Decola da 1x0 com curva direita, precisa da EL até a posição Leda, após direto Bridge, após 70, pelo 16, conforme a rota do plano após. 398, controle 5142, transponder voo no 013. No 013, cotejamento correto, ajuste no 014. Informação antiga em curso é a uniforme, chama para pulso e estacionamento. Atende a uniforme, chama para pulso e estacionamento. 3695, muito boa tarde, já temos autorizado nível 360, seu desejo que modifiquemos. Pronto, copy, senhor. 3695, Congonhas está aprovado, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após voa direto para a posição Bridge, Bravo, Romeu, India, Delta, Eco. Unitercept aerovia Zulu 16, então prossegue conforme plano de voo. Controle em 1.9.8, transponder 5152, TAN 3695. Cotejamento correto, ajuste no 014, informação antiga em curso é uniforme, chama para puxa e estacionamento. Web 5729, pronto para cópia? Pronto. Web 5729 está aprovado com fins nível 340. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da AEL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, India, Delta, Eco. O Interceptor via Zulu 16, e então prossegue conforme o plano de voo. Controle em 1.9.8, transponder 5146, Web 5729. Autorizado 340, decolando a pista 90, primeira curva, à direita, esquerda da EL, Leda, Bridge, que é Bravo, Zulu 16, rota confiável para até confins, transponder 5146, controle 5198. Web 5729, cotejamento correto, ajuste no 014, chama para puxa e acionamento. No 014, solicitaria acionamento na posição posterior feedback, estamos no gate número 1. E acionamento, chama para puxa, Web 5729. Chamará o pegado. Varig Vitor, Bravo November, Salvo Salvador. Salvo Salvador, Bravo November aí, confirma o final do rebote, ok? Gente, grato, boa tarde. Agradeço aí. Utilizado o Oscar Cabral. Ah, Bravo, direita, 1920, solicitado 2.000. Estabilizado 3628. 3628, chame torre, Salvador em 1.8, decimal 6. 186, 3628. Charlie Charlie Serra, autorizado a decolagem pistolo 7, vento 1.10 graus, 1.2 nós. Torre, uma boa tarde, TAN 3628. A 3628, boa, complete aproximação, tráfego avistado, aguardando informação de pista livre. Vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 4. Bem, está aguardando autorização, 3628. O Charlie Alfa Tango, esteja atento, helicóptero rumo oposto. O Charlie Alfa Tango está 11 horas e 3 milhas. O Charlie Alfa Tango é autorizado frequência livre. Gente, hotel Oscar Zulu, reporte ingressando na linha do litoral. Corno 755, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Para o táxi, com 755. 260, QNH 1014. Web 5729, informa que temos um 737 da Goa, retaguarda sua aeronave. Assim que o mesmo taxiar para o ponto zero, você pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Afirmativo, tá certo, 57 do Renato. Senta. Prossiga. 0-1-3 com 1-6-7 a bordo, 3-55 de autonomia, alternando o Baleão. Copiado no 67, 355 Galeão, gol 1013, livre táxi até o ponto espera da pista 10. No ponto espera, chame torre em 1 no 8 decimal meia, ajuste no 0 no 4, boa noite, bom voo. Sente livre até o ponto espera da 10, com o meu lado 286, obrigado, um ótimo trabalho a todos. Obrigado. Aguarde o número 2 no setor, está 3695. Aguarde o número 2 no setor. Hotel Oscar Zulu, autorizado frequência livre, esteja atento, helicóptero rumo ao posto, mantendo 500 pés. O hotel Oscar Zulu ainda não está em contato com o controle o mesmo. 1219, primeira direita, grato. Solo Salvador, é o TAN 3628, livrando a pista, primeira direita. Muito boa noite, TAN 3628, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar no taxiway Juliette. Ciência, taxiway Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Pois, senhor, por enquanto o portão do senhor, que o senhor deve parquear, por enquanto está ocupado, ok? Ok, ciente. Romeu Mike Papa Lima, prossiga de retorno a Salvador, atenta helicóptero Bravo 06, rumo ao posto. Mike Papa Lima. Ô, tio, já coordenou com o mesmo, tá fazendo o teste no litoral, chama a próxima. Senta. Aqui, autorizado ingresso de decolagem sem parada, vento 090 graus, 109. Viva, ingresso de decolagem, bom, 090. Oscar Bravo, complete aproximação, informarei vista livre, 737 ingressando para iniciar a corrida de decolagem. Venta de 90 com 10 e o ajuste 1014. Falou, TAN 3, 69. Eu sei, comandante. Vai demorar mais um pouco, né? Como a... Positivo, então chama quando for no parafuso de estacionamento, tá 3695. Azul 4234 autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Azul 4260 após o TAP dessa via para 2000 pés, QNH no 014. Ah, e ocupar o portão no qual você está liberando no momento? Obrigado. Salvador 5729, está com 149 a bordo, autonomia 0330, alternando Guarulhos. Copiado, 330 Guarulhos e 149 de CLB, livre táxi, web 5729, até o ponto espera da pista 10. Ponto espera torre em 1.6, ajuste 1.014, boa noite, bom voo. Ajustado 1.014, ponto de espera 1.86, obrigado, muito boa tarde. Boa tarde. No 755 Fantasy 133, a bordo 3 horas alterna Campinas. Copiado 133, 3 horas de Campinas, gol no 755, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi India. No ponto de espera, torre 18, decimal 6, boa noite, bom voo. Táxi até o ponto de espera 16, via Índia, ponto de espera chama torre 186, boa noite, com 755. Ajuste no 04. Som no zero, livre pushback, acionamento, chama para táxi. Autorizado, camarada táxi, 3695. Tente, após 2000, para Gileza, no 013. No 925, informa que vai passar a retaguarda da sua aeronave, plano de 737 da Gol. Após o mesmo, livre pushback, chama para o táxi, Gol no 925. Pode a aeronave da companhia, está livre o pushback. No 925. Tarde, autorizado a linha e mantém a pista no zero. A linha mantém 7729. Bom, viu, mais rápido? Você liga? Para cruzamento da final da 10, possível. Ok, no visual está autorizada aproximação direta ao TAT, a parte do solo controlado, entra de uma centena com 089 e o ajuste no 014. Mike, é Delta. Muito boa tarde, vai confirme o local de estacionamento. TAT 3, você pode taxar em frente via TAT 3 kg e atentar o sinalizador, Papa Tango, Oscar, Oscar Delta. Dado 5, olha, o Mike Papa Lima está passando Interlagos, senhor. Se autorizado, vai linha do litoral 500 pés, ingresso na perna do vento da 10. Mike Papa Lima, autorizado, chame torre 18, decimal 6. 86. 737 iniciando a corrida de decolagem. Vento 1 centena 089, ajuste no 04. Vamos aguardar. Reporte no solo, Delta. O destino, confirma estimado de pouso. Ativo no pouso, 2015. 2015, ciente Charlie, Charlie Serra. Azul 4260, autorizado final, ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 190, desça para nível 050 e após ETAP via para 2000 pés, o Kennedown no 014. 050 após ETAP via, convida para 190. Solo 08, vibrando frequência Delta. Obrigado, boa tarde. Azul 4234, é autorizado pouso, pista no 0090 graus, 08 nós. Viva pouso, azul 4234, agora baixado, checado. Webjet 5729, decola 08, controle 119, décimo 8. Fala 5. Guardando. Salvador, Webjet 5729, boa tarde. Boa tarde, Webjet 5729, contato radar, suba para o nível 340, cruzar 2000 pés, Prode Líder. Ok, cruzando 2000 pés, aprovado Líder, então 5729. 0, guardando no setor norte para prosseguir para o ADI. Perna do vento do 10, aguarda setor norte para pouso no ADI, o Mike Babalima. Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Objeto azul, força final, ali mantém pistão no zero. Rosa azul, ali mantém no zero, 1755. Retorno Salvador, linha do litoral, Charlie Alfa Tango. Nós temos um 737 da Gol, acertando um pushback aqui em frente à torre, que vai impossibilitar, não permite com que o senhor taxie até o ponto de saída da pistão no zero. Se o senhor desejar ir taxiando lentamente até através do portão 05, o senhor pode iniciar. Sim, está iniciando, está o 05 na 369. Azul 4260, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 26, azul 4260, até a morte. Mike Patalima, dá pra gente, tá autorizando a aproximação direta pra cabeceira no 7. Abaixa a altitude e pouso na cabeceira no 7 para prosseguir pra bata. Estável, 3-0-0. 1-0-1-3, chame centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna, 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa tarde, bom trabalho, 0-3. Mike Papa Lima, autorizado a aproximação direta ao pátio da ADEI, reporte solo controlado, vento 1 centena 08 nós. Direta ADEI, Lima. Salvador, o azul 4260, passando o baixado travado. Azul 4260, completa a aproximação, informarei pista livre, o número 1 para pouso, 737 iniciando a corrida de decolagem e um helicóptero aproximando para o pátio 4, à sua esquerda, sem interferir com esta aproximação. Sim, azul 4260. 171, 3 horas e 40 com 5. O ajuste agora no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 6, boa noite, bom voo. Esperado, 8-6. Então, 3695, seguindo o bando 737 da Gol à esquerda, pode continuar o táxi Índia, até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 6, boa noite, bom voo. Segue o Gol Índia, no ponto de espera, chama torre 18-6, boa noite, 736, nosso obrigado. Eu vou chamar o táxi do 219.